CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista nesse sábado, dia 14 de junho. Essa semana que comemoramos o centenário de Foz do Iguaçu, uma data muito especial aqui para a nossa cidade. Tivemos várias comemorações, semana de fartal, de desfile, um desfile memorável. Dentre essas programações, dentre os destaques da programação de centenário aqui de Foz do Iguaçu, aconteceu na Fartal o lançamento do livro sobre um pioneiro iguaçuense, sobre a vida, a obra que retrata a história de Frederico Engel, o primeiro proprietário de hotel aqui em Foz do Iguaçu. Estou tendo a honra de receber aqui com a gente hoje o Renato Rios Pruner, bisneto, né, do Frederico Engel, e também autor do livro que conta a história desse pioneiro aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Renato. Bom dia, Cristina. Obrigada pela sua presença aqui. A gente tem um bate-papo aqui antes de nós iniciarmos a entrevista e você me dizia que o objetivo de escrever esse livro, lógico, além de contar toda essa história muito rica que é do Frederico Engel, também é registrar um registro da história, para que todo mundo saiba qual é a verdadeira história, né, desse pioneiro aqui em Foz do Iguaçu, né? Tem muitas lendas, né, muitas histórias por trás dessa grande história, mas o objetivo do livro é de contar todos os detalhes. Né? Afirmativo, Cristina. Tanto é que esse livro não foi patrocinado por ninguém. Eu fiz mais como para o povo iguaçuense, para deixar registrado esse pioneiro, que foi meu bisavô, que saiu do Rio Grande do Sul, teve no Paraguai, teve na Argentina e veio se instalar aqui em Foz do Iguaçu porque acreditava que tinha um potencial turístico muito grande. Então ele foi o pioneiro na hotelaria e turismo em Foz do Iguaçu. Um dos destaques que a gente tem que deixar registrado, o Frederico, ele veio aqui para Foz do Iguaçu inicialmente para conhecer e gostou tanto daqui que resolveu ficar deixando toda uma vida promissora na Argentina, onde ele morava, causando até assim uma surpresa para a família, né? Afirmativo. O coronel Jorge Schimmelfeng, que era prefeito na época de Foz do Iguaçu, se hospedou no hotel. E conversando com ele, disse que Foz do Iguaçu não tinha hotel, que se ele não queria vir instalar um hotel. Ele veio em 1915 para Foz do Iguaçu e tinha as instalações que ele estava em pousadas, era para a época um hotel de muito luxo. E ele gostou tanto que não voltou e comunicou à família, olha, vende tudo e vem para cá. E até minha bisavó teve uma certa resistência, porque ela estava tinha ela e os filhos lá, estavam bem estabelecidos, para se aventurar em Foz do Iguaçu. E acabou vindo para cá. A bisavó do Renato, diga-se de passagem, é Eufrida Engel Nunes, que inclusive foi homenageada com o nome, ela leva o nome da biblioteca aqui de Foz do Iguaçu. Ela era filha de Frederico, minha avó, e chegou aqui com 16 anos de idade. E então foi ela que deixou tudo registrado, todos onde eu peguei os dados, tudo, eu tenho os originais, tudo registrado, graças a ela, devo a ela isso aí, e que ela preserva muito as histórias, fotos, documentos, tenho carteira de trabalho do meu bisavô, tenho livro de hóspede com assinatura de Santos Dumont, enfim, todos os que foi relatado, está tudo documentado, tem todos os documentos. A gente tem registro da idade que a Eufrida tinha quando veio para cá? 16 anos. 16 anos, né? Então, já tinha uma vida toda estabelecida lá junto com a família, né? E depois vir para cá, né? Seguindo o pai e a mãe, né? Imagino que não deve ter sido muito fácil para ela também, não, né? Não, ela até no navio tem a história que não está nesse livro, mas conta a vida particular dela, que ela deixou também registrado, que o capitão do barco era que vinha dizer assim, você vai para o fim do mundo, que lá não tem nada. Diz que ela chorava quando chegou aqui, e ele dizia assim, lá só você não vai ver nada, tem uma carroça, não tem mais nada. E quando desembarcaram aqui, realmente... Realmente era assim, Foz do Iguaçu com um ano de idade, né? O que tinha aqui? Nada, absolutamente. Nada, não tinha nada, tudo por fazer. E tudo serviço braçal, né? Tanto é que ele demorou para... Ele ficou em frente ao Bartolomeu Mitre, quando chegou aqui em Foz do Iguaçu, e depois ele arrendou um casarão que tinha na Avenida Brasil, onde hoje é o HSBC Bamirindos. Ele levou meses e meses reformando aquilo ali para transformar num hotel. E depois ele abriu a primeira estrada das cataratas, foi ele que abriu com os peões, tudo a custa dele, nada de ninguém ajudando, nada. E quando ele estava terminando a abertura, disse que o começo já estava fechando o mato. Então tinha constantemente manter a peãozada trabalhando, que onerava muito ele. E nessa, ele, os navios que vinham da Argentina, porque não tinha estrada para o Guarapuava, então os turistas vinham tudo através da Argentina. E primeiro, lógico, o navio parava do lado argentino. E lá já tinha também um hotelzinho do seu Leandro, e que ele tinha ali no Porto Iguaçu, e um nas Cataratas. Ele ia lá, então, para ver se conseguia pegar algum turista, porque primeiro parava lá, os turistas desembarcavam. Quando eles vinham para o lado brasileiro, não tinha mais ninguém. Então, ele atravessava o rio e ia lá atrás de turista. E numa dessas, ele encontrou Santos Dumont. Aí é que começa a história de Santos Dumont. É, esse registro da passagem de Santos Dumont aqui pela Vila Iguaçu na época, né? Não, não era nem Foz, pela Vila Iguaçu, rende também muitas histórias, rende muitos, já tudo documentado, isso inclusive no livro, você estava me mostrando inclusive aqui uma foto do livro de registro, né, de hóspedes lá do Hotel Brasil, do Frederico Engel, e que tem lá a assinatura de Santos Dumont. Tem, né, esse livro marca aqui, né, a história de Foz do Iguaçu. Isso, também. Ele ficou um primeiro dia, aí meu avô encontrou com ele lá, voltou, falou com o coronel Schimmelfeng na ocasião, que achava que era uma pessoa ilustre, que devia ser hospedado do lado brasileiro e não do lado argentino. Aí o coronel Schimmelfeng falou, mas o que nós podemos fazer com uma personalidade dessa? O que nós temos para oferecer? Não tinha nada na época. Aí o meu bisavô falou, no mínimo uma hospedagem. E aí ele veio, se hospedou na cidade, depois aceitou o convite e foi a cavalo com meu bisavô e o filho dele, que chamava-se Frederico Engel Filho, foram para as Cataratas. E lá ele ficou 3 dias e 2 noites, contemplando lá as Cataratas. E aí ele achou que aquilo não podia pertencer a um particular, que era de um uruguai as Cataratas, que chamava-se Jesus Val. E aí ele disse que ele ia batalhar para que aquilo fosse desapropriado, e foi o que ocorreu. Então, graças a Santos Dumont, foi criado o Parque Nacional, foi desapropriado as Cataratas. Eu tenho as cartas que Jesus Val escreve para o meu bisavô, né? Encontrando... O que relata, Renato, nessas cartas? A primeira relata que ele tinha feito tem até os valores, tudo certinho. Aqui no livro até tem uma cópia que está em espanhol, que ele escreve. Depois eu tenho um cartão que não foi colocado aqui no livro, onde ele fala que meu avô, dando os parabéns para ele, meu bisavô, pelo negócio que ele tinha feito. Aí ele tem até um termo, desgraciadamente, ele não tinha recebido, que meu avô entendeu que ele tinha recebido, mas ele não recebeu não nada. Tinha recebido. Não recebeu. E meu avô não foi indenizado, não foi nada. Tudo aquilo que ele fez, ele perdeu. Aí começou do zero de novo. Aí tem a história dele de altos e baixos. Aí ele teve o primeiro açougue em Foz do Iguaçu, na Rua Edmundo de Barros. Foi pioneiro de tudo aqui, foi, né, Renato? Foi. Ele era muito... Me perdoe te interromper, mas eu imagino que ele é um visionário, né? Porque chegar aqui em Foz do Iguaçu, a cidade com 1 ano de existência, como já o capitão do navio falava para sua avó, né, para Eufrida, lá você não vai ver nada, é só mato e uma carroça, e realmente era. Então ele chegar aqui, imaginar que isso aqui teria um potencial para se transformar no que se transformou, era um homem visionário. Ele era. E ele não visava, assim, lucros, assim, ele, é por paixão por mesmo. Por paixão. Ele era apaixonado pela preservação como é que se diz, de ecologia, tanto é que na Estrada das Cataratas, que era tudo serviço braçal. Quando ele encontrava árvores muito grandes, que ele fazia desvios, deixava a árvore no meio, quem ia pela direita, quem voltava para o lado direito. Recente que eu digo, antes do asfalto da Estrada das Cataratas, isso foi preservado, ainda tinha algumas árvores da época dele, que ele deixou. Então ele preservava a natureza, estava à frente da época dele. É verdade, bem à frente. O Renato, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial aqui agora, mas eu quero já deixar uma pergunta para você para o próximo bloco. Aliás, várias perguntas, mas eu quero que você assim, cite tópicos. Como nós falamos, você é bisneto, você tem muitas histórias, registros ali de contato direto com as pessoas que conviveram, né? Seu bisavô, ele é seu bisavô, com a sua avó também, a Eufrida. Então eu quero saber de detalhes pitorescos que tem nessa história do Frederico Engel e que você relata nesse seu livro. O Renato, que até trouxe um exemplar para a gente aqui, ainda pediu, olha, eu quero um exemplar, faço questão de autografado esse livro. Então, estou conversando aqui com o Renato Rios Brunner, ele que é o autor do livro que retrata a vida do Frederico Engel. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência. CBN Entrevista. Tudo bem? Estamos de volta aqui com o CBN Entrevista neste sábado. Estou tendo uma conversa muito animada, muito interessante e rica de conhecimento com Renato Rios Brunner, ele que é bisneto do Frederico Engel, pioneiro aqui de Foz do Iguaçu, proprietário do primeiro hotel aqui na cidade. Eu deixei uma pergunta para ele falando de fatos pitorescos que aconteceram durante a vida do Frederico aqui em Foz do Iguaçu e relatada aqui no livro, já que ele tem fontes fidedignas e fontes muito próximas a ele, né, Renato? Mas tem algum fato pitoresco? Além, lógico, só a chegada dele aqui em Foz do Iguaçu já foi muito pitoresca, deixar toda a vida lá na Argentina e se instalar aqui. Mas tem algum fato que você gostaria de relatar aqui no livro? O fato, assim, tem o que eu acho interessante, é que ele foi, graças a ele, teve a vinda de Santos Dumont aqui para o lado brasileiro, que acabou contribuindo para a desapropriação das cataratas, a criação do Parque Nacional do Iguaçu, né? Então, assim, eu acho que é de grande importância, além dele ser um desbravador aqui no turismo e hotelaria, o fato dele ter contribuído para a vinda de Santos Dumont a Foz do Iguaçu. Mas a gente conversava aqui antes, no primeiro bloco, Renato, falando do Frederico, ele é um homem de vanguarda, né, um visionário, chegou aqui em Foz do Iguaçu e ele vislumbrou todo o futuro que Foz do Iguaçu poderia ter, e principalmente na questão que a gente preza muito hoje. Isso há 100 anos atrás ele já fazia, que era preservar o meio ambiente, né? Hoje vão se abrir, vão se construir condomínios, se fazer uma plantação, a primeira coisa que fazem é passar a máquina, cortar tudo. E ele, não se me contava, que ele desviava o caminho para preservar as árvores. Isso já abrindo a estrada das cataratas, né? Isso em 1915. Ele levou 7 meses para abrir essa estrada. E ele tinha uma visão, assim, do futuro, e era apaixonado pela natureza, por tudo, preservava, e ele era, para a época, ele estava num tempo muito avançado. É verdade, é um visionário. Você acha que hoje, ele vendo o Parque Nacional da maneira como que está, hoje se fala também da Estrada do Colono, em querer reativar, você acha que ele se agradaria disso? Como é que você acha que hoje ele veria essa questão, Renato? Olha, eu não quero entrar em polêmica, a Estrada do Colono pouco eu sei, mas eu acho que não deveriam reabrir, eu acho que deve ter um custo, alguém vai ficar penalizado, mas é para o bem da natureza, né? E minha avó seguiu mais ou menos os passos dele. Isso, assim, estou te falando, minha avó residia na rua Almirante Barroso, Edmundo de Barra. As primeiras plantas plantadas em calçada, que não existia calçada, era barro, ela já plantava. Então, tem plantas ali, algumas árvores ali, principalmente na Edmundo de Barros, que era a esquina Edmundo de Barros com o Almirante Barroso, que ela plantou isso naquela época que não tinha nem rua, você não sabia o que era calçada ou o que era rua, mas em frente à casa dela, ela tinha. Pois é, e tanto é que depois, logicamente, né, como tinha que ser feito todo um trabalho de urbanização, foram feitas calçadas, mas como na época que foram feitas essas calçadas, ainda não tinha essa visão de preservação, foram feitas por cima das raízes das árvores. Hoje a gente vê essas árvores centenárias com as raízes, logicamente, como era óbvio que ia acontecer, as raízes acabando por arrebentar essas calçadas, o que é uma pena. Pena, né? Porque em muitos casos é preciso cortar essas árvores, né? Tinham que ser árvores específicas. O que ela plantava, eu não me recordo o nome, mas não, eram que davam as florzinhas, como é que se diz, vermelhas, não, lilás, sei lá. Roxinhas. Roxinhas, mas não cresciam muito, e era podada e tal, ela preservava. E como também, tanto meu bisavô como a minha avó era muito patriota. Se você fosse na loja dela, quem conheceu a Casa Jaci, aqui que é morador de Foz do Iguaçu, vai lembrar. 7 de setembro, 10 de junho era bandeira do Brasil, bandeira do município, estava esteada, ela era muito patriota. E a gente não vê isso, né, não, Renato? É lamentável. É uma pena isso, no centenário de Foz do Iguaçu, nós não vemos um estabelecimento, nos seus órgãos do município, que é natural, mas mesmo assim a gente não vê as empresas colocando, hasteando, como você falou, tanto em 7 de setembro, aniversário do Estado, aniversário da cidade, né? Não tenho, assim, um espírito patriótico, acho que até mesmo com a seleção, por exemplo, que vem da Coreia, você não vê uma bandeira do Brasil, da Coreia, que é até uma questão para receber esse pessoal. Receptividade. Isso aí eu notei, deixou muito, sabe, a desejar. Eu acho que o pessoal tinha que ter, e o patriotismo também, o município, 100 anos. É raro você ver um comércio aí que tem alguma coisa sobre município do Brasil, né? É, até a gente fala muito, Renato, aqui em Foz do Iguaçu, sobre o legado da Copa do Mundo aqui, o legado da passagem da Coreia. É um recado aí que você está deixando para o pessoal, né? Para, puxando, nas próximas vezes que recebermos alguma coisa, deixar, receber melhor, né? Colocar tudo que for referente, né? Que com certeza era isso que o Frederico teria feito, né? Do jeito que ele era visionário, com certeza, né? Ele, a sua avó também, a filha dele seguindo os passos dele, com certeza colocariam bandeira da Coreia, né? Nas residências, incentivariam o pessoal a colocar as bandeiras de Foz do Iguaçu, né? Com certeza, a minha mãe tem duas bandeirinhas lá do Brasil, que elas já vou botar nas planteiras. Olha e só, tal. Que... Ela ainda mantém esse espírito, né? Mas é uma pena que o pessoal, não sei se também se é por causa de problemas políticos do Brasil, não quero entrar no mérito, mas eu acho que o patriotismo não tem partido, né? O pessoal mistura muito, né, Renato? Essa coisa de Copa do Mundo com o que foi os superfaturamentos, né, que aconteceram por parte da FIFA, aquela coisa toda, o pessoal reclama muito da FIFA e acaba misturando a coisa e aí deixam de lado, querem fazer as manifestações contra o governo, mas acabam não atingindo na o governo. Época errada, né? Exatamente, na época eles podem ter um ano inteiro para não que a gente deva fechar os olhos para isso, lógico, né? Concordo. Mas, né? A gente não tem que fechar os olhos, mas não é, né? A gente pode muito bem torcer, a gente gosta tanto, né, de vestir a nossa amarelinha e tal, né? Então, com certeza era isso que o seu bisavô e a sua avó fariam. Você é iguaçuense, estudou aqui até o terceiro ano, você estudou no Colégio São José e depois no MITRE também, né? No MITRE também. É, aí eu saí, fui, meu pai também é um pioneiro aqui, meu pai veio para a instalação do 1º Batalhão de Fronteira, para construção. Também eu pretendo futuramente lançar um livro contando a história dele. Eu tenho fotos da construção do 1º Batalhão de Fronteira e foi aí que ele conheceu a minha mãe. E ele é natural de Brusque, Santa Catarina, e aí o quarto ano primário foi para Santa Catarina. Aí praticamente minha juventude foi lá, mas todas as férias, tudo. E hoje em dia eu venho todo mês aqui, minha mãe está com 95 anos, graças a Deus, lúcida. A memória até melhor que a minha. Ela, inclusive, doou um terreno na Philip Vancher, né? Na época, não, né? Isso foi meu bisavô. Ah, seu bisavô doou o terreno. Ele morou no Tamanduazinho e ele tinha, após o rio Tamanduá, do lado esquerdo, que hoje me parece que tem um condomínio, aquelas terras todas eram dele. E ele doou para uma igreja e para uma escola Frederico Engel, que, pelo que me consta, agora mudou a localização da escola. Até nome quero permanece, né? Até eu quero conhecer a escola, quero ir lá, que é mais, já me disseram mais ou menos aonde que é, parece que é Jardim Copacabana, se eu não estou equivocado, mas eu pretendo ir lá, quero doar um livro sobre Frederico Engel, para eles terem conhecimento quem foi o Frederico Engel. Pois é justamente isso que eu ia te perguntar, Renato, você tem contato com esse pessoal, imagina que as crianças que estudam não saibam realmente quem foi o Frederico, por que que a história leva esse nome, que importância que ele teve aqui para Foz do Iguaçu? Cristina, se eu te contar, você não vai acreditar, há muitos anos, eu estou há 12 anos procurando um patrocínio para lançar esse livro, não consegui. As portas todas que eu bati da Prefeitura, Secretaria de Turismo, menos essa gestão, as anteriores, não tive patrocínio de ninguém. Entregava os relatos de onde eu tirei para fazer esse livro e nunca vi interesse. Eu, na Secretaria de Turismo, eu até perguntei lá se sabiam por que tinha o nome de Frederico Engel. Ninguém sabia dizer. Sabe quem foi Elfrida Engel? Muito menos. Então, aí isso foi cada vez, apesar das portas estarem fechadas, mas foi me incentivando mais ainda, entende, para deixar registrado quem foi. né? E então, eu digo, não, vou fazer por minha conta, eu estou bancando isso aqui, não estou visando lucro nenhum. Muito pelo contrário, vou ter, mas não é, o objetivo não era esse. O objetivo é, nem por ser meu bisavô, é deixar registrado isso para Foz do Iguaçu, para os iguaçuenses. Até porque, né, Renato, a importância que tem o setor hoteleiro aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos hoje a história de que foi um filho da terra, né, um cara que saiu de lá de Santa Catarina para vir para cá para montar o primeiro hotel aqui. Isso é de uma importância. Ele é gaúcho. Meu pai que era catarinense. Exatamente, é verdade. Ele era gaúcho, mas ainda assim, ele acreditou na cidade, deixou lá uma que não tinha nada, e isso é uma coisa que tem que ser relembrada, né, o tempo valorizado, né? Principalmente, não só relembrado, mas valorizado, que o setor hoteleiro ali deu partida a partir dali, né, do Hotel Brasil, há 100 anos atrás, há 99 anos atrás, afirmativo. Então, eu fiz esse livro e também, se vai ver no final, solicitando as autoridades, tanto municipais como estaduais, como federais, que gostaria que fosse homenageado. Eu sei que é difícil, a Estrada das Cataratas, devido ao CNPJ e hoje as empresas que, hotelaria que estão, para mudar o nome da Estrada das Cataratas para Frederico Engel. Porém, dentro do Parque Nacional, há possibilidade, porque lá não tem federal aquilo, que eu acho que é um mínimo de reconhecimento para quem desbravou aquilo ali. Então, da mesma espero forma que tem o busto do Santos Dumont lá, né? Tem uma maneira de se homenagear. Graças à minha avó. Porque até então, Cristina, ninguém sabia, não é que ninguém sabia, mas pelo menos não dava valor à vinda de Santos Dumont para Foz do Iguaçu. Ela concorreu no centenário de Santos Dumont a um concurso, mas sem objetivo de ganhar, simplesmente, como eu estou fazendo, de divulgar a história, né, o porquê da vinda de Santos Dumont, né, como é que foi, e foi premiada com o terceiro lugar e ganhou uma viagem para todos os estados brasileiros, conheceu todos os estados. Isso foi quando, Renato? Foi em 19... Está relatado aqui, se eu não estou enganado, aí tem que, eu acho que 78, não posso te afirmar, foi no centenário, certo, de Santos Dumont. Bom, quem quiser saber certinho a data tem que adquirir o livro. No livro tem, é que há tantas datas, claro, que eu me perco. E aí veio à tona da valorização, e ela que foi quem batalhou para a estátua de Santos Dumont ser colocada na Estrada das Cataratas, que até então não tinha. Quando a Itaipu veio se instalar aqui, seu Wilson de Aguiar, se interessou muito pela história e tal, e ficou muito amiga da minha avó. E graças a ele e a VASP, que eles conseguiram patrocínio da VASP, onde foi colocada essa estátua lá, em homenagem a Santos Dumont, porque ele teve a sua participação da criação do parque, desapropriação das cataratas, mas foi minha avó quem pleiteou isso tudo. E você sabe, Renato, que tem muita gente que não sabe, que hoje vai visita, as pessoas que eu digo aqui de Foz do Iguaçu, não sabem o porquê que existe aquele busto lá. Crianças, já ouvi gente falando isso, crianças, né, que deveriam, por obrigação, saber através das escolas por que que existe, né, porque se falando de Foz do Iguaçu, é lógico que é currículo você estudar sobre a cidade que você nasceu, que você mora, que você estuda, e saber da passagem tão importante de Santos Dumont aqui por Foz do Iguaçu. Eu logo que cheguei aqui, há 20 anos atrás, aqui em Foz do Iguaçu, até eu saber o porquê que tinha aquele busto de Santos Dumont lá no Paivó, levou muito tempo que o pessoal não sabia, passou por aqui, mas não dava aquela devida importância que foi a passagem dele. É lamentável, não tem conhecimento disso aí. Esse é um dos fatores que eu também registrei e tive muito apoio da minha mãe, que apesar da idade me ajudou muito, porque amanhã depois eu não estou mais aqui, se ela vier a falecer eu já não vou vir com frequência, e perde-se a história, né? Então eu acho que é uma cidade sem história, não é cidade, né? A sua mãe, como que é o nome dela? Irma, dona Irma. Ela é a última remanescente da família hoje aqui em Foz do Iguaçu. Então, realmente, isso se... remanescente da minha avó aqui em Foz, só eram três irmãs. Eu tinha três, a minha mãe e duas tias. Uma veio a falecer com 12 anos e uma que mora em São Paulo, que é mais nova do que minha mãe. Você já está há muitos anos longe aqui de Foz do Iguaçu, já fez toda a sua vida lá em Santa Catarina, na cidade de... hoje mora em Camboriú, né? Você me falou em Camboriú. Mas ainda tem esse carinho todo por Foz do Iguaçu? Sente essa ligação sim, com Foz do Iguaçu? Sou iguaçuense, né? A raiz a gente não perde, né? E eu estou todo mês aqui, todos os meses eu venho para cá, devido à idade da minha mãe, né? Então, eu tenho um apreço por Foz do Iguaçu. Lamento a coisas assim que eu vejo que poderiam, né, ser mais valorizados, não só em relação a ele, o Frederico, mas enfim, a cidade deixa a desejar algumas coisas, né? O Renato, a gente fala em Santos Dumont, você é piloto, né? Acabou indo, seguindo esse lado. Não tinha nada a ver com relação a Santos Dumont, mas acabei sendo uma ovelha negra da família. Não tem ninguém, nem parente, nada que seguiu... A sua família, ela se seguiu, continuou no ramo de hotelaria, não? Não, minha avó teve comércio. Ela ficou viúva muito cedo, começou a costurar, a fazer bolo, para se virar com 3 filhos para manter. E o marido, antes disso, já doente, teve derrame e depois veio a falecer. Então ela ficou nova e teve que trabalhar. Aí acabou criando um comércio, teve por 50 anos o comércio. Nunca teve nada que desabonasse um título, protestado, nada, tudo correto. E em 1980 completou 50 anos, como meu pai já também tinha uma certa idade, não queria mais dar continuidade, que é que ajudava ela. Eu tinha saído daqui, né? E sempre com a ideia de querer ir para a aviação, fui para Santa Catarina e iniciei uma faculdade em Blumenau, larguei tudo de uma hora para outra, vendi carro, vendi tudo e comecei o curso de piloto. Aí foi trabalhar no aeroclube de eu Blumenau? Me formei no aeroclube de Blumenau, né? E depois eu fui para São Paulo, ingressei na TAM, era táxi aéreo, Marília na época era táxi aéreo, não tinha... Tinha 2 aviões jatos, né? E o resto eram Cessnas 402. Aí fiz prova para a VASP, fui aprovado, ingressei na VASP e lá voei por quase 27 anos. Comandante, na TAM e na VASP, hoje você atua como instrutor de simulador na Gol. Isso, fiz também o primeiro voo, fui contratado na Webjet, o primeiro voo que a gente chama de homologação, e a Gol me chamando para a área de instrução. Depois me convidaram 2 vezes para voar, mas chega, voei por 33 anos, eu acho que... Chega. Mas tem aquela coisinha ainda, né? Hoje, quando você fala em Santos Dumont, há tantos anos atrás, você deve ter ouvido muito isso na sua infância, em falar de Santos Dumont, pela passagem dele, pelo hotel do seu bisavô, era conversa recorrente na sua família? Era, mas eu não tinha noção da importância, confesso para você, não tinha assim tanta, né? Mas eu aqui, quando o aeroporto aqui em Foz do Iguaçu era onde hoje é o Gresp, ali, eu fui fascinado, vinham os aviões daquela época, DC-3 e tal. Eu tenho até uma passagem, vou te contar. Eu era garoto, devia ter o quê? 13 anos. Um dia eu ia aos sábados no aeroporto para ver avião. E tinha um táxi aéreo, até hoje não sei se era táxi aéreo ou não, um aviãozinho pequeno. E apareceu um senhor do Paraguai para querer ir a Porto Mendes. Em frente a Porto Mendes, do lado do Paraguai, contratou o piloto lá, fizeram acerto, não sei nem se era um táxi aéreo realmente, que eu não me recordo, assim, esses detalhes. Aí eu perguntei se eu não podia ir junto. Aí o piloto disse, pode. Então você vai lá e dá seu nome. Tinha um livro de registro e tal. Eu fui lá e inventei um nome. Com que medo, idade você tinha? Eu devia ter 13 anos. Olha só. É responsabilidade, né? Com medo que meus pais descobrissem. Fui lá e inventei um nome, né? E se acontecesse um acidente, jamais saberiam quem foi, aonde foi. Sumiu a criança, ninguém ia saber onde é que estava. E fomos a Porto Mendes, lá do outro lado do Paraguai, até o piloto sobrevoou, era uma rua. Né, tiraram o gado, pousou, esse senhor desembarcou e nós voltamos. Só que eu não tinha nem noção de tempo, eu queria era voar. Não sabia quanto tempo ia levar, quanto ia voltar, só que deu meio-dia lá em casa, religiosamente, meio-dia até hoje, é almoço, é religioso. Aí atrasou, né? Eu cheguei, passava de meio-dia quando a gente pousamos aqui no aeroporto, de que tem que pegar um táxi para chegar cedo em casa, né? Tinha uns trocadinhos no bolso, o único táxi que tinha era do meu tio, irmão da minha avó. Você viu como mentira tem perna curta, tem, né? Tem. E era... você morava onde nessa época? Na casa com a minha avó. Meus pais, certo. A gente morava tudo junto. Era o meu tio Vili. Em frente ao Mitre ainda, não? Não. Ali na... ainda local. É hoje. É na Almirante Barroso com Edmundo de Barros. Ah, certo. Você falou que a sua avó plantou as... Isso. Então, tinha loja ali. E era um trechinho longe, lá do Leste até ali. Aí peguei meu tio. Eu digo, bom, agora não tem como esconder, né? Até por surpresa minha, eu cheguei em casa, todo mundo já estava almoçando e tal, terminando o almoço, aí eu contei pro meu pai, só que não contei o detalhe que eu tinha colocado o nome. Para minha surpresa, meu pai era muito rígido, muito, né, educação muito alemão, né? Por surpresa até que não apanhei, porque normalmente a vara de marmelo corria solta. Mas ele até escutou e tal, não falou nada. Para minha surpresa. Ou no meio ficou com uma pontinha de orgulho, assim, olha a iniciativa do meu, mas não quis te falar, que é para não incentivar outras experiências dessa. Ô, Renato, você está escrevendo, você está preparando pelo menos mais um livro, aí, resgatando a trajetória de toda a família aqui na região, aqui na fronteira. Pretendo, né? Eu estou já formalizando, vai demorar, Cristina, isso aí vai demorar porque é longo. E eu, como eu ainda trabalho 10, 12 dias por mês em São Paulo, um pouco eu fico em Santa Catarina, que eu tenho uma filha, né? Eu sou viúvo, mas tenho uma filha lá que mora comigo. E... eu venho também para cá, para Foz, então isso vai demorar, porque tem muitos documentos, muitos já estão com a minha irmã em Santa Catarina, até reunir todos esses documentos, que meu pai também morou aqui no Boici, foi pioneiro, ele teve a primeira torrefação de café. Pioneiro em muita coisa, né? Você tem uma ideia, o Rio Boici, que hoje a gente olha ali, né, tudo poluído, naquela época ele tinha até roda d'água. Imagina que devia ser uma imagem limpa. Muito bonita ali. Do lado direito ele tinha a roda d'água, do lado esquerdo, aqui subindo a Schimmelfeng, ele tinha residência. E, então ele teve torrefação de café, tinha canjiqueira, tinha uma série de coisas. E eu tenho até blocos de nota fiscal da época, fotos de carrinho de sorvete, primeiro carrinho de sorvete Foz do Iguaçu. Isso, 1900 e... eu estou chutando, tem que olhar, mas deve ser 30, por aí, antes de 30, antes. Tem muita história, né? Uma família realmente pioneira, é muita história que a gente vai ficar ansioso agora para ficar ansiosos, na verdade, para a gente, né, ver a trajetória de toda a família na região trinacional aqui. Esperemos que você consiga realmente, Renato, né? Depois eu sei que não é fácil, né, conseguiu a duras penas esse livro aí também sozinho, né? Esperemos que agora a próxima obra tenha mais apoio, né? Espero. O objetivo é deixar registrado para não se perder. Né? A história, né? Claro. Quem quiser adquirir esse livro, o Renato, ele está à disposição nas livrarias? Estou colocando à disposição nas livrarias aqui de Foz do Iguaçu. Olha, então eu quero fazer a recomendação para você, que você procure esse livro, é realmente muito interessante, é um trabalho muito bonito, um layout muito bonito, recheado de fotos. Eu tenho um livro aqui nas mãos, uma obra primorosa mesmo. Eu acho que vale a pena, você que é natural aqui de Foz do Iguaçu, você que é iguaçuense de coração, assim como eu, que procure esse livro e procure se inteirar mais da história. Você só tem a ganhar. Inclusive tem aqui a certidão de óbito, uma foto da certidão de óbito do Frederico Engel, tem a foto da carteira de trabalho também dele, né, Renato? Nesse livro, infelizmente, não foi colocado, mas eu tenho. Você a carteira. Você tem, né? Eu tenho. Então tem muitos registros aqui. Ele foi nomeado várias vezes juiz, ele foi vereador aqui. Então tem toda a título de eleitor. Certidão dele, de casamento. Muito interessante mesmo. Renato, obrigado pela sua participação, sucesso nesse livro, que você tenha sucesso na sua próxima obra também. Obrigado pela sua participação. Olha, eu que agradeço a oportunidade, Cristina, de você divulgar isso aí, porque é a história de Foz do Iguaçu, e espero que para o pessoal tomar conhecimento, não só quem foi Frederico Engel, como a história de Santos Dumont. Eu que te agradeço aí pela sua oportunidade aí. Obrigada, Renato, mais uma vez pela sua participação neste CBN Entrevista, que volta no próximo sábado às 10h20 da manhã. Até lá. CBN Entrevista.